Luiz, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Michael Jackson está conosco desde o número 1. Nerdcast número 1. Caraca. Aqui é o Guga e Michael Jackson é o gênio do foda-se. Que é isso? Aqui é o JP e eu juro que achei que hoje, ao invés de lambda, lambda, lambda, ia rolar um au! Porra. Aqui é o Eduardo Spori e eu confundia Jackson 5 com Globetrotters. Aqui é o Nick Ellis e eu tô treinando Moonwalk desde 1983 e até hoje não consegui fazer direito. Aqui quem fala é o Davi e esse é o momento, Jovem Nerd. This is it. Olha só. Aqui é a Azaghal e eu já dancei Thriller no concurso do colégio. Ah, não acredito! Ah, não acredito! Sim, nerds, olha só! Muitos nerds aqui reunidos para fazer o Nerdcast mais pedido dos últimos meses, né? Ficou muito mais requisitado. Vamos falar do rei do pop, Michael Jackson! Hits de sucesso, esquisitices e tudo mais, certo? Certo. Depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez e caneladas do Nerdcast. Vamos. Chegou finalmente, né, Michael Jackson. Sim. As pessoas pediram muito no evento da morte do ídolo. Exato. Mas vamos esperar uma oportunidade como essa, exato, né? Exato, uma oportunidade que dê retorno para nós. Porque desse jeito está chegando aos cinemas brasileiros, Azaghal. Sim, é verdade. Dia 28 de outubro estreia o filme, que é um documentário sobre o ensaio do grande show de Michael Jackson. É um super making of. Um super, exatamente. Como a gente já comentou em outro Nerdcast, é muito maneiro, muito foda. Vai ficar só 2 semanas em cartaz, ó, atenção. O filme tá em pré-venda há 1 mês já, né? Tem gente garantindo ingresso já há bastante tempo. Exatamente, então se você quer ver, você não vai ter outra chance de ver no cinema, aproveite, o seu ídolo Michael Jackson estará no cinema pela última vez. Ou não. Em This Is It, acesse aí thisisitofilme.com.br/ingresso. Você tem todos os sites que vendem ingresso com antecedência. Estreia dia 28 de outubro mais uma vez. Só 2 semanas em cartaz. Só 2 semanas e não deixe de escolher as suas 5 melhores canções de Michael Jackson no This Is It Poll. Também tem o link no post. Uh-huh. Você escolhe, arrasta o nome das músicas que estão no show, né? Estariam no show. E ele tuita pra você. Ele bota no teu Twitter automaticamente. Agora é tudo Twitter. E agora, Ciclos Azaghal, o jogo da família brasileira. Uma boa definição. Não é? Você está procurando um novo jogo de tabuleiro, um jogo de tabuleiro diferente, que você nunca viu na vida, nunca jogou. Quero algo diferente. Exato. Ciclos está aí. O legal do Ciclos é que é uma iniciativa assim como foi a nossa com a Batalha do Apocalipse. Exatamente. É um projeto independente, mas profissional. Exato. Que está à venda exclusivamente pelo site jogociclos.com.br. E ele vem com uma promoção para quem está escutando o Nerdcast. Você, quando for comprar o jogo, você tem que fazer um requerimento por e-mail, né? No site ele já vai te direcionar para isso. Quando você fizer seu requerimento, digite assim: senha Jovem Ciclos. Vai ganhar, rapaz, 15% de desconto, né? Na cara. É um sem excelente discutir. Desconto. É um desconto, porque o jogo custa R$69,90 e com esse desconto vai para R$59,40. Um bom preço com frete grátis. Olha aí. Não é? E o jogo é maneiro, é um jogão. Um jogo para você reunir a galera no fim de semana, não, aproveita. É um jogão porque é grande mesmo. Se o frete fosse pago, ia ser uma grana, cara. É grande, o jogo é grande. Mas se você vai reunir a galera no fim de semana, peça Jogo Ciclos, que é muito maneiro, é vale a pena. É divertido, é divertido. JogoCiclos.com.br. Queria agradecer aos nossos amigos de Brasília, sim, em especial a Tiago Mosquito. Tiago Mosquito. Que foi nosso Cicerone no Distrito Federal. Lá na Otacon. É, o cara nos buscou no aeroporto, nos levou pra almoçar, fez um city tour 80 km por hora. Foi legal, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, galera. Não precisava ter feito isso, afinal de contas você não era do organizador do evento. Mas foi legal. Ao evento em si, que tem muito o que crescer e eu espero que cresça. Sim, com certeza. E a todos os fãs que foram lá nos prestigiar naquela maluquice. Porra, muito obrigado, galera. Ganhamos presentes, foi demais, cara. Pô, tá aí a foto dos presentes no post do pessoal. Ganhamos castanhas de Brasília, que lá são conhecidas só como castanhas. Sim. É, licores de castanhas de Brasília, que lá são só licores de castanha. Ganhamos camisas, ganhamos livros e uma pá de coisas. Muito bom, muito obrigado, galera, que foi lá, pediu autógrafo, tirou foto, viu a nossa palestra. Muito obrigado por ter ido, galera de Brasília é demais. E hoje, dia 23 de outubro de 2009, o dia da publicação deste Nerdcast, estreia Bruce Willis no cinema, Azaghal. Exatamente. Bruce Willis, nosso ídolo. Já tô com o ingresso garantido. No filme Substituto, que a gente já falou aqui, que é o filme dos avatares, né? Você não sai na rua, sai o seu robozinho. E para acompanhar o filme tem uma excelente ferramenta para quem gosta de Twitter, que é o Substituíter. É a versão vida real do Substituto. Exatamente, só que você... Você não pode ter um robô, né, live action. Exato. Pra viver a vida por você, o que eu tenho certeza que muita gente gostaria de ter. Sim. Você tem um robô virtual que vive a sua vida por você no Twitter. Excelente, cara. Você entra no site e aí você programa vários posts. Ah, eu quero falar isso, isso, isso, isso. A tal hora, a tal hora, a tal hora que eu não vou estar aqui e o meu substituto vai e posta pra mim. Eu vou falar que eu fiquei maravilhado com essa porra, cara. Porque semana passada a gente terminou de editar o Nerdcast tardíssimo, né? Porque foi um Nerdcast especial, né? Dá mais trabalho, né? É. Uhum. E aí, enquanto a gente tava subindo os arquivos, eu entrei no substituto pra ver, né, como é que era e tal. Uhum. E tasquei uma porrada de Twitters. Uhum. E programei pra acontecerem durante a sexta-feira inteira. Exato, aí teve uma hora que eu vi um tweet meu que eu, caraca, eu não escrevi isso, que porra. Era eu que tava botando. Era um substituto falando. E funcionou, e eu vou usar de novo sexta-feira, então não serei eu, com certeza eu vou estar dormindo. Vai ter várias tweetadas aí. Eu e o Jovem Nerd estaremos tweetando. Excelente, excelente. Então vai aí no substituito.com.br, tem um link no post. Vai conhecer que maneiro. Último recado, Nerd Power. A gente ia anunciar hoje. É, mas não deu. A gente avisou pra vocês seguirem o Twitter da Nerd Store. Exatamente. Foi o primeiro lugar que anunciou na internet, no mundo, que estavam à venda as novas camisas Nerd Power. Putz, grila, espetacular. Desenho de Harold Stricker, um gênio. Ficou foda, cara. A camisa original era legal, mas essa vai tomar no cu, cara. Nós nos baseamos naqueles pôsteres soviéticos, né? Isso, peraí, vamos botar o hino da mãe Rússia aqui para tematizar este papo. Por favor. E aí a gente, porra, Nerd Power, que tem aquele símbolo da mão, né? É. Fechado, o punho de ferro lá. Uhum. E a gente fez o punho de nerd, né? Exato. Punho de Mariola, será? E ficou foda com vários nerds com bandeiras e coisas nerds na mão. As pessoas pensaram, me perguntaram, tem outras cores? Não, porque senão tira. Tem um sentido. O sentido é ser vermelho, exato, justamente, né? Pelos nossos. Revolucionário. Exatamente. Mas a gente, além de lançar essa nova camisa, repôs Acre, repôs Zumbi, repôs Classic. Exato, várias. Já está tudo acabando, corra. Conseguimos derrubar o nosso servidor no momento que avisamos que as camisas estavam lá. Parabéns. E elas esgotaram em 24 horas, o que deixou até Fábio Seixas impressionado. Olha só! Isso é um grande elogio. É, eu me sinto orgulhoso de ter sido elogiado pelo Fábio Seixas, cara. É o homem da camiseta. O rei da camiseta no Brasil, por enquanto. Já acionamos o nosso fornecedor. E agora ele vai provar que ele é foda. É. Ele vai já está no processo de repor essas camisas. Não se apavorem. Não vai demorar 5 meses para voltar. É, exato. Muito rápido, muito em breve. Elas já estão em produção. Uma porrada de Nerd Powers. Algumas centenas de Acre já estamos garantindo que acabem todas. Exato. E se preparem, porque mês que vem já está em fase de aprovação. Já estão fazendo testes e provas e não sei o que lá. Teremos uma nova camisa... Protocolo Blue Hand. Putz, grila. Que essa... vai enlouquecer a cabeça de todo mundo. É muito bom. Primeiro e-mail, Rodrigo, as known as Mush. 17 anos, Rio de Janeiro, capital. Gosto muito do podcast de vocês e comecei a acompanhar há pouco tempo, mas quando tenho um tempinho ouço os casts mais antigos. Sim, com certeza. Adorei o cast sobre Tarantino e queria adicionar mais uma informação sobre a filmografia dele. E dessa vez não é como diretor ou roteirista, mas sim como ator. O nome do filme é Sukiyaki Western Django, Azaghal. Um filme japonês de Western Spaghetti, com direito à citação Shakespeare e tal. E tem uma galera, né? Assim, é um Western no Japão. Uh-huh. Tá, então tem samurai, tem pistoleiro, tem tudo. E no meio dessa galera tem o Tarantino. Caraca. Como ator, cara. É muito bom. Veja no post, tem o link pro trailer, cara. Eu não conheci, fiquei maravilhado. Muito bom. Gerson L. M. Santos, 42 anos, analista de sistemas, Manaus. Parabéns pelo programa sobre Tarantino, dos melhores até agora. Quero apontar uma canelada do Azaghal. Eu já aponto outra, que eu falei com a Cobra Pilsen e a Cobra Prisco, hein? Snake, Cobra, Snake, ô maluco. Ah, mas Snake Cobra é uma coisa. Snake Pilsen é alguma coisa de cerveja. Cerveja da cobra. É Plisken, mas que mais? Ele diz aqui que quando ele fala que a trilha tem uma música francesa transformada em música de Western Spaghetti ou algo assim. Falei isso, realmente. Falou. Ele já havia percebido antes que a música era Pour Elise, de Beethoven. Uhum. Mas é mais do que isso. Na verdade, a música de Beethoven foi usada por Ennio Morricone em The Verdict Dopo la Condanna, que faz parte da trilha de O Dia da Desforra. Olha aí. De Sérgio Solima. A trilha de Bastardos, que acabou sendo uma colagem de músicas de clássicos, Western Spaghetti, inclui duas músicas de Morricone, entre elas a referida por vocês. Então tá aí, exatamente. Já era de outro filme. Mas era, de qualquer forma... A música... Uma música que foi adaptada pro Western. Sim, então sim. Eu não dei canelada porra nenhuma. Dei canelada só no Snake Pilsen. Eduardo Melo, 25 anos, programador. Estou escrevendo para explicar o que significa essa divisão de qualidade entre duas partes de Death Proof. Quando inicia, percebemos que o filme não se chama Death Proof. Se chama algo como Tarantino's Thunderbolt. De fato, tem um frame no título e de repente, tá, entra por cima o Death Proof, né? Isso. Inclusive, o filme só segue o nível de qualidade à la Tarantino até metade. Então, a qualidade das cenas e dos diálogos decresce sensivelmente, como se fosse uma mera cópia das qualidades cinematográficas do diretor. Por que isso exatamente? O que essa segunda parte é? Uma cópia. Uma realidade alternativa onde Tarantino foi contratado para dirigir um filme, Thunderbolt, mas não o finalizou, fazendo com que fosse arquivado até que um diretor aleatório comprasse os rolos de filme e fizesse o possível para criar um final e lançá-lo rapidamente para reaver o lucro. Obviamente trocando o título para evitar processos. Legal, né? Caralho, faz todo sentido. Faz do todo mundo. O sentido. Foi basicamente o que aconteceu com Inteligência Artificial. Exatamente, que era pra ser Kubrick e foi Spielberg, né? Muito bom mesmo. O cara matou, Death Proof é isso, cara. Teve valor agora, hein? Muito bom mesmo. Último e-mail de Jean Marconi, foi o cara que nos deu castanhas e licor de Brasília. Uhum. Ele aponta uma teoria alternativa pro conteúdo da maleta do Marcellus Wallace. Sensacional, outra teoria tarantinense. Ele diz... que dentro da maleta estava a alma de Marcellus Wallace. Fantástico. Por quê? E aí ele usa os seguintes argumentos. Uhum. Primeiro, a senha da maleta era 666. Yeah. Tudo bem, beleza. Da ou maleta... era a maleta de um adolescente. Não, cara. É possível também. O segundo fato que ele aponta é que Marcellus Wallace está com um band-aid. Uhum. Gigante na nuca. Exato. Que teoricamente seria por onde o diabo tirou a alma dele. E se você estudar coisas holísticas, você vai ver que na nuca é um ponto mega foda, assim, nessas paradas. E o cara ter um band-aid gigante na nuca, né? Faz mais sentido se a alma saiu por ali, né? Exato. Porque ele dá um mega close naquela cabeça com aquele band-aid. Exatamente. Então, né, quem e não tem quer. Tem o brilho, né? Quando eles abrem a maleta, né? Seria a alma dele lá. Exato. Talvez a maleta estivesse com a alma dele e do Bart Simpson também. É verdade. Então o Milhouse que tava pegando. É, eles pegaram a maleta do Milhouse. Então vamos voltar. Não, peraí. Antes disso, jovem nerd, tem mais um recado, porque nós estamos esculhambando com a Nerd Store nesse fim de ano. Vai ser o Natal dos Nerds. Caraca, meu filho. Então nós não vamos falar mais nada. Não fala nada. Né? Só toca a vinheta. Ouça. Não será como das outras vezes. O nosso mundo vai se unir ao deles. É a nossa última chance de derrotar o mal para sempre. Nós queremos você do nosso lado, gente. Deve ter muita coragem para vir aqui, renegado. O que você quer desta vez, Lúcifer? O que eu ofereço não é apenas a oportunidade de vencer Miguel, mas a chance de salvar o mundo. O primeiro general voltará a Sion. Ótimo. Estaremos esperando. Não pode vencer. Em guarda! A Batalha do Apocalipse. Em pré-venda na Nerd Store. Michael Jackson, um homem que nasceu no showbiz, morreu no showbiz, não teve você como escapar. Você que pensa que ele morreu, Jovem Nerd. Olha aí. Eu achei que você ia falar que você que pensa que era homem. Não, isso aí tá meio indefinido também, né? Já começou. Bom, vamos lá, estamos aqui com o Davi, que não é conhecido dos ouvintes do Nerdcast, mas ele é o especialista, Azaghal. Isso, porque eu não consegui ler a biografia toda. Eu sou especialista em Jackson 5 até The Wiz. Não, mas Davi, o que acontece? Nós temos que achar um fã freak de Michael Jackson. Com certeza. Aí chegou o Davi. É bom ter esse lado, né? O lado de quem conhece como um popstar e o lado do fã que conhece milhões de histórias e vamos contar aqui todas elas, né? Davi, Jackson 5, não foi assim que começou, né? Os irmãos já tocavam antes do moleque entrar, não era? Na verdade, Jovem Nerd, o pai dele já tinha uma banda, ele já tinha uma história musical na casa dele, viam o pai tocar, o pai era um metalúrgico e a casa era musicalmente muito envolvida. E aconteceu que o irmão mais velho dos Jacksons, por acidente, começou a roubar a guitarra do pai e tocar escondido até que o dia que a guitarra quebrou. Por acidente, é claro. Por acidente, eles botaram a guitarra quebrada do pai e pegou. Acabou vendo que os filhos tocavam e que estavam ali ensaiando também. Tudo acidentalmente, né? Não. A história verdadeira é que o Jermaine, que é o mais velho, quebrou a guitarra e a porrada comeu forte. Comeu com violência extrema na casa dos sobrou Jackson. O papai Jackson irmãos. Era old style no negócio da pancadaria. Ele é old style até hoje. Pois é. Mas eles moravam lá em Gary? Gary, Indiana. Mas peraí, não era em Chicago que ele nasceu? Gary, Indiana é um subúrbio de Chicago. Nasceu num subúrbio zaços, eram pobres, cara. Naquela época, existiam os festivais. Então, eles começaram a ganhar muito festival. E foi chamando muita atenção. O senhor Jackson, desde aquela época, ele já era muito brabo. Ele... Só pra dar uma noção de como o Joseph Jackson é maluco, teve uma vez que ele entrou no quarto do Michael Jackson usando uma máscara de terror, assim, gritando pela janela do quarto. E aí o Michael Jackson foi aterrorizado e tal. Isso ele fez pra ensinar as crianças a não deixar a janela aberta. Caralho! Bons tempos, né, cara? Terrorismo. Hoje em dia tem que ficar usando psicologia, né? Bons tempos. Ele não precisava usar máscara de terror, não, cara. Que tu já viu a lata dele? Porra, não precisa mesmo, cara. Ele ensaiava com as crianças na sala com um cinto na mão. Você não podia errar, senão tomava um couro. Então, quer dizer, isso é um incentivo ótimo pra você ser o rei do pop, né? Pô, era um maestro, né? Só que em vez de batuta, usava um cinto, né? Mas não eram cinco filhos, né? Eram oito, né? É uma porrada. É uma porrada, porque tem as meninas também, né? Isso, tem a Latoya. Nove filhos, né? Cinco meninos e três meninas. E isso. Quatro meninas. Não, tinha mais, cara. Tinha mais? Tinha 10? Não, calma aí. Não. Tinha cinco... dos Jackson 5. É claro, né? Pô? E tinha mais dois que não participavam do Jackson 5 porque eram pequenos demais. E ainda tinha mais três mulheres? É, eram uns 10 filhos. Mais três mulheres, eram. Era muita gente mesmo. Foi só American Idol, né, cara? É porque eles eram, são ainda, testemunhas de Jeová. E eu acho que testemunha de Jeová não pode usar camisinha. Não pode nem doar sangue, nem usar camisinha. Exato. Fazer foi? Plástica à vontade e tomar calmante à vontade. Né? Pode. Mas o Michael, ele não fazia parte. Ele começou a insistir que queria cantar também, é isso? Tanto o Michael quanto os outros menores, eles não participavam do grupo porque eles eram muito pequenos. O Michael acabou entrando no grupo de forma acidental, porque a mãe viu ele arrumando da cama e cantando já com aquela voz e chamou o pai e falou, olha só, você tem que dar uma chance pra ele. Na verdade, o pai nunca deu muita bola pro filho menor, não, pro Michael. A partir daí, viram que a voz dele era muito boa, que ele tinha realmente esse talento e ele começou a fazer parte do grupo, porque ele não, inicialmente ele não era dos Jackson 5. E eles faziam algum sucesso antes dele ter entrado, não? Não, nenhum. Eles eram Jackson 4 antes. O Michael Jackson não era o único talento dos Jackson 5. O Jermaine cantava bem, tocava guitarra e tal. Mas o Michael Jackson era o artista mais completo e mais novo. Ele era mega afinado, tinha aquela voz inconfundível, né? Que não engrossou, né, cara? E dançava pra caralho. Ele via lá o James Brown e outros artistas da época. E imitava e fazia perfeitamente. Todo mundo adora um Astro Mirim, né, cara? Exato. Então, cara, um Astro Mirim com talento já é algo impressionante. Exato. E ele foi se acostumando a viver esse mundo de showbiz desde que ele era muito pequeno, né? Na verdade, ele não teve vida fora do show business. Pô, imagina, cara. Porque desde molequinho ele já entrou nesse negócio da banda e era chibatada se não cantasse, chibatada se cantasse, chibatada se afinasse, se desafinasse. E ele nunca teve uma vida normal. Os outros irmãos dele começaram um pouco mais velhos. Conseguiram ter uma certa infância, frequentar colégio. A vida realmente deles mudaram quando eles entraram na Motown, né? Pra eles era uma grande brincadeira. O Michael diz na biografia dele, Moonwalk, né? Até ele entrar na Motown, aquilo tudo era uma brincadeira tanto pra ele quanto pros irmãos. Assim, mais ou menos, porque eles chegaram a assinar com uma gravadora pequena antes de assinar com a Motown. Mas a Motown, cara, é a Motown. Se foi bom pros Jacksons, foi muito melhor pro Berry Gordy. Ah, nossa. Com certeza. Com que certeza. Era o dono da Motown então. E que era um tremendo filha de uma puta. A gente tem que explicar aqui exatamente pra quem não conhece a Motown, gravadora mega conceituada. Especializada em negros. Exato. Pegava todos esses talentos que não eram aproveitados pelos grandes estúdios. E exatamente. Até por causa do racismo e tal. Tocava pra frente. Só que o cara, ele era um senhor de escravos. A Motown tem esse nome porque ela foi fundada em Detroit, Michigan, né? Que como todo mundo sabe, é a cidade das montadoras de automóveis. Uh-huh. E ela tinha, pô, grandes artistas como Stevie Wonder, né? Marvin Gaye. Temptations. Diana Ross, né? Eu acho que é um dos nomes mais fortes dela, da Motown. Tem até um filme também, o Dream Girls, né? Em Busca de um Sonho, que dizem que é baseado numa peça de teatro que é baseado na história da Motown, né? Exato. E tem até uma parte ali que aparece os Jackson 5, então. Então, se quiser saber um pouquinho da história do Motown e quem era o dono da Motown, esse filme ele retrata muito bem. Cara, e ele realmente, óbvio, ele descobriu muitos talentos e fez essa galera toda ficar famosa, mas o cara... dava chibatada em todo mundo, fodamente. Não, antes ele desse chibatada, cara. Ele não dava chibatada, não. Ele sugava todo o dinheiro. Ele era aquele empresário que leva tudo que você tem. Leva tudo. Que nem Pepe e Neném. Pepe e Neném tomaram isso, uma dessa. Motown brasileiro. Entre outras coisas que ele fazia, você assinava pra trabalhar pra Motown, ganhava tanto pelo disco, mas você não tinha direito sobre suas músicas. Não, claro que não. Na verdade, ele mal deixava você fazer suas próprias músicas. Quando fazia, as músicas ficavam sobre o direito da editora Motown. Uhum. Tinha que pagar pela hora de gravação. Caraca. Tinha que pagar pela hora de estúdio. Tinha que pagar mesmo que a música não fosse utilizada no disco, cara. Caraca. Era uma exploração sem limite. O que aconteceu? No caso dos Jackson, o Joseph, que era um metalúrgico, calcule. Uhum. Chegou um grande estúdio com grandes nomes da época, Smokin' Robinson e... sabe, uma galera forte. Uhum. Fala, olha, a gente quer contratar os seus filhos e tal. O cara assinou sem ler, claro. Sem pensar. Bom x, a realidade deles antes da Motown, eles eram muito pobres mesmo. Inclusive, no livro, o Michael fala, eles moravam numa casa muito pequena, muita gente. Então, assim, a Motown pra eles foi uma coisa revolucionária. É, e você tem que ver todas as gravadoras faziam isso. O negócio de direito, todas elas faziam isso. A propriedade da música da gravadora, né? Uhum. Em primeiro lugar. Eles entraram lá lá e começaram a gravar e foi um sucesso do caralho. Tem um detalhe importante que nas biografias oficiais dizem que a Diana Ross descobriu os Jackson 5. É, mas não é verdade. Não é verdade, isso é uma grande mentira. Eles fizeram esse marketing pra ela ser madrinha, né, do grupo. Chegaram a morar uma época com a Diana Ross ali, com o Barry, essa coisa toda. Caraca, a galera toda? Não. A galera toda. Por isso que ele é tão ligado à Diana Ross. Quem morou bastante tempo com ela foi o Michael Jackson, né? Porque o resto ficou... Foi pra hotel e tal, uma casa menor. Mas o Michael ficou morando com a Diana Ross um tempão mesmo. Michael? Eles sempre tiveram uma ligação muito forte, né? O Michael e a Diana Ross. Chegou a mãe do Michael... Catherine Jackson, ficar assim com ciúmes do relacionamento que ele tinha com a Diana, porque ela virou figura materna pra ele durante o período. Mas a diferença de idade dele não é tão grande assim também. Ela é 14 anos mais velha que o Michael. Isso, exato. O detalhe bizarro dessa história é que dizem que o Michael Jackson falava que ele tinha feito aquelas plásticas todas pra ficar igual a Diana Ross. Cara, o Michael Jackson nunca falou isso, cara. Caraca, que horror, cara. Pô, mas ficou parecido mesmo, cara. Não, mas esse era o boato. Foi subconsciente. Ele não deve ter falado isso, cara. Quantos boatos tiveram, né, cara? Eu já pensei isso, assim, em análises auto-reflexivas, quando aparece Michael Jackson e Diana Ross juntos. Você consegue falar, porra, o cara tá cada vez mais parecido com a porra da mulher, é fato. O que fala é que ele usou o nariz dela de modelo, né? Chegou pro cirurgião, eu quero esse nariz aqui, né? Eles foram fazendo sucesso, começaram a fazer show atrás de show, voltaram pra Gary, depois de famosos, ganharam chave de cidade, a rua onde eles moravam, passou a chamar a rua Jackson. A fama foi instantânea, porque eles eram fodas, né? Assim, é, eles eram o Michael Jackson era muito foda. Eles se apresentaram naquele Ed Sullivan's Show, foi um sucesso inacreditável, eles foram aplaudir de pé. Com os Jackson 5, né? Ele inaugurou um tipo de grupo que não existia na época. Grupo musical de irmãos com uma criança cantando era uma grande novidade. No começo vendiam, e era verdade, que eles eram um grupo familiar e que era uma família unida. E entre os irmãos, eles eram realmente bem unidos e tal. Na biografia que eu li, parcialmente, eles contam histórias que eles iam pros hotéis e o Michael e a galera vivia brincando. Ele gostava de zoar a galera de trancar todo mundo lá de fora do quarto de cueca. Não, tem uma história engraçada também que eles sempre contam, assim, que ele, é o que ele diz, que ele sempre sentiu falta. É que eles tinham mania de, em todo quarto de hotel que entrava, os Jackson 5, você tinha medo de abrir a porta porque podia cair um balde d'água na tua cabeça. Então, isso era uma de diversão, que eles eram crianças ali se divertindo, não deixavam de ser, né? Inclusive, tinha aquela série de TV que era o desenho animado do Jackson 5, né? É daí que eu me confundo com os Globetrotters. Também tinha o desenho animado, né? Também tem a vaga lembrança desse desenho animado, cara, de algumas imagens soltas assim, mas não lembro o que aconteceu. É que, na verdade, ele passou de 71 até 73 e foi... Foi aí que eu vi. Esse desenho, ele fez muito sucesso aqui no Brasil nos anos 80, ele passou... Mas isso é uma época que tinha essa mania de desenho de bandinha, tinha, né? Tinha desenho de tudo, né? De o que eles faziam no desenho? Tinha um inimigo, alguma coisa assim? Era ia ser o pai, né? O inimigo, né? O pai e o Barry Gordon, né? Dormindo com o inimigo, o né? O pai dando chicotada e o outro tirando dinheiro do bolso dele. Ou então o Prince, né? De inimigo, sei lá, Eu sei que a Diana Ross era uma personagem também. Ah, claro. Ele tinha uma cobra e tinha um ratinho também, era uma coisa bem simples. Sobre o que girava o desenho? Era eles cantando, fazendo aquelas aventurinhas, era mais ou menos no clima dos Impossíveis, assim. Ah, era da mesma produtora. Os Impossíveis, o cara, pô, se esticava, virava era inimigo. Os Globetrotters tinha lá o cabeludo, que guardava tudo no cabelo. É, inimigos também. O Mr. T teve o desenho, que ele tinha uma trupe de ginástica. Todo mundo teve desenho, né, cara? Uma das coisas que o Michael falava, tem uma entrevista que ele deu, uma vez, que ele disse o seguinte, que quando ele era pequeno, é muito maluco você ligar a televisão e ver você em desenho animado, você assistir você mesmo em desenho animado. Uhum. Ele mesmo falou, não tem como ser normal você ligando a televisão e vendo você mesmo em desenho animado. Ah, isso tu já é desculpa que dava pro sujeito ser maluco, cara. O sujeito não fica maluco porque você viu na televisão, pô. Ele teve uma infância complicada, cara. Teve uma entrevista que ele deu, ele dizia que ele tava gravando no estúdio e aí ele ficava olhando pela janela do estúdio e ele via um parquinho cheio de criança brincando do outro lado. Eles estudavam de manhã e gravavam gravavam, às vezes, até 3, 4 horas da manhã. E nesse interim, que ele via as crianças brincando, exatamente, e não podia, tinha que trabalhar. Ele mesmo já disse que isso tudo fez parte da época e que ele precisava estar ali ajudando a família. É claro, e de novo, olhar o parquinho pela janela e se ver na televisão não deixa ninguém maluco. A pessoa já tem problema, o químico, ou sei lá o que gera o problema de cabeça dele, tudo isso daí é coisas que ele se lembra, entendeu? Tudo mas começou o problema com a porradaria. É dele e hereditário, porque tem várias outras pessoas na família dele malucas. O pai era maluco, as irmãs são doidas, viu? Todos eles viviam num mundo de televisão, de fantasia, de show, né? Cresceram nesse mundo tudo da imaginação. Tudo bem, cara, mas isso não deixa a pessoa maluca. Isso daí pode até ajudar, mas a maluquice é orgânica, cara. Você acha que eu vi que uma pessoa que foi privada da vida convencional que nós conhecemos atrapalha a vida dele e pode criar desgostos, mas não maluquice. Pô, mas você imagina que o cara não pode ter um sentimento de uma amizade verdadeira, por exemplo? Uhum. Porque qualquer pessoa que ele se aproxime, desde que ele tinha, sei lá, 11 anos de idade, 10 anos de idade, qualquer pessoa que se aproxime dele pode estar interessada, e bem provável que esteja interessada mais na fama, no prestígio, ou na vantagem que possa conseguir sendo amigo do Michael Jackson, do que realmente uma amizade. Ele não teve como fazer amigo. Ele nunca teve a oportunidade nem de ter uma infância diferente, porque ele já cresceu, exato, chegando nos lugares naquele não sucesso dúvida, todo. Não tem dúvida que isso ajuda, atrapalha o cara. Mas não é só isso que deixou ele maluco. Ele tem outros problemas. Além disso, eu acredito que o problema mental tem muito de orgânico, cara. Não, mas sei lá, às vezes o cara pode tomar muita porrada e... Ele tomava muita porrada e parece que o pai dele fazia outras coisas com ele também. Sabe que era exatamente. Aí, pô, esse assunto que eu ia falar. Numa entrevista uma vez, foi perguntado, essa entrevista nunca mais passou, existe uma fita com fãs... E junto dessa fita tem o final do Caverna do Dragão também, né? Sabe quem também teve uma situação, uma infância exatamente igual? É o Jack Chan, cara. Foi exatamente igual ao Michael Jackson. Toma porrada pra caramba lá na... Ele não teve uma infância igual ao Michael Jackson, cara. Cara, olha só. Porrada, levar porrada é uma coisa. O Michael Jackson não só levou porrada. O que a gente tá falando aqui é que além de levar porrada, o cara foi privado de uma vida que nós conhecemos como normal. Então, Jack Chan também. Aonde que não podia ser na rua, cara? Ele era da ópera de Pequim lá, cara. Eles eram quase prisioneiros lá na ópera. Ah, não. Mas ele não podia sair na rua porque o nego era maluco e aprisionava. Mas se ele na rua era mais um chinês. Conta da entrevista, fala. Perguntaram a ele, Michael, existia, o seu pai abusou sexualmente de alguém da família? E ele diz, olha só, eu não quero responder, por favor, não me faça essa pergunta. Então já ficou o benefício da dúvida. Ficou o benefício da dúvida aí, ficou meio esquisito. Isso pira a cabeça. E já que vocês estão falando de podres dos Jackson 5, essa história é conhecida, porque ele mesmo já falou isso, naquela entrevista do Bashir que destruiu a carreira dele, acabou de sepultar o Michael Jackson, que enquanto os irmãos foram crescendo, ele dormia no quarto dos irmãos e era comum os irmãos receberem as fãs para mais especial durante a madrugada. O que é extremamente aceitável, né, cara? De novo, isso não deixa ninguém maluco. Não, mas olha só. A situação era assim, os irmãos mais velhos, lá com seus 16, 17 anos, estavam com os hormônios gritando, eram famosos e tinha uma porrada de mulher na cara deles. É claro. Com adolescentes. Sim. É claro que eles iam tirar proveito disso. Quem não tiraria? Sim. A questão é que o Michael Jackson, que já era um cara mais sensível, ficava no quarto vendo os irmãos se aproveitarem, entre aspas, das fãs, porque ninguém ali era vítima de porra nenhuma, todos os dias. Puta merda. Sabe, era como você ser uma criança e ter como irmão o Zé Mais. Então, ele diz que isso criou uma certa ojeriza pelo tratamento que os irmãos davam às mulheres. Sim. Que ele achava repugnante eles tratarem ela como objetos. E tava na idade de achar qualquer coisa parecida repugnante. E além disso, o pai dele, mesmo horroroso daquele jeito, conseguiu arranjar amantes entre as fãs dos Jackson. Claro, chegou a rebarba. É, além dele ver os irmãos tratando as mulheres como se fossem pedaços de carne, era no nível de, depois de transar com as mulheres, mandar a limusine da Montal vai te levar, sabe, pra casa. Eu não vou poder mais te ver. Era nesse nível. As mulheres saíam chorando, destruídas. Ele, no livro que eu li, conta uma história uma fã que foi no camarim, e aí o Michael falou, olha, vou te dar um conselho, não vai se encontrar com o meu irmão, que ela tava com um bilhete com o endereço do hotel onde eles estavam. Ela foi, transou com ele, quando ela tava indo embora, chorando, né, destruída, e o cara falou exatamente isso, olha, eu não vou poder mais te ver, um abraço, a limusine tá lá fora, vai te levar pra tua casa. É. E aí ela saiu chorando, o Michael perguntou, ah, ele abusou de você, ele forçou alguma coisa? Ela não forçou nada, né? Uhum. Elas queriam realmente dar pros caras. Sim. Mas elas esperavam um... algo mais. É, né? Um afterfuck. Eu já vou me adiantar. Ele, como já tinha problemas, ficou doido. Se é um cara normal, pensa, ah, não é assim que eu vou tratar as mulheres depois, entendeu? Cara normal pensa, caraca, eu tenho que fazer isso. Tem que ser politicamente correto. O pai ter uma amante, ter traído a mãe dele, que ele era mega ligado, né? Toda criança é. Isso potencializou todo esse sentimento de achar que as mulheres não deveriam ser tratadas daquele jeito. O livro deu a entender que, por conta disso, a sexualidade dele ficou reprimida. Reprimida. Porque conta uma história no livro que um tio, sempre um tio miserável, um tio. Falou, esse moleque já tá na idade de perder o cabaço. Quantos anos? Ah, moleque, sei lá, 12, 13. Uh-huh. O tio meteu uma puta dentro do quarto do Michael. Uh-huh. E falou, faz o moleque aí. Os irmãos todos, Os irmãos todos assistindo, né? E a puta ficou louca, vou dar pro Michael Jackson, né? Mega famoso, uh-huh. Né? Vai fazer bem pro currículo de puta. E aí ela já foi tirando a roupa e ele, não, se cobre, sabe? Eu não vou transar com você. E perguntou por que ela era puta. E tal, e ficou naquele papinho, sei. Sabe, de psicólogo de puta. Psicólogo de puta. Pagou de psicólogo de puta. E ele pagava de psicólogo de puta direto, porque ele era mega solitário e tal. Uhum. E aí, às vezes, ele chamava umas putas só pra bater papo. Deve ser muito escroto você ser puto, o cara te chamar pra ficar puto, é puto, faz isso. É foda. Caralho, esse moleque é doente, cara. Você com 14 anos, meu irmão. Come até bananeira. Come até bananeira, meu amigo. Tu não quer saber. Uma puta na tua frente. Mas... Quando o Michael Jackson tinha 19 anos, começaram os boatos sobre a sexualidade dele na imprensa. Ah. E aí surgiu um boato que deixou ele mega magoado, foi acho que o primeiro grande boato, que diziam que ele ia fazer uma cirurgia pra virar mulher. Que horror! E que ele ia se casar com o ator Clifton Davis. Caraca! Caceta. Ele tava numa loja, ele ainda era uma pessoa normal... uma loja de discos, e aí veio uma fã chorando, desesperada, e falou assim, diz que não é verdade. Ele, o quê? Ele, que você vai virar mulher, cara. E vai casar com o cara. Ele, que porra é essa que você leu isso? E, cara, isso atormentou porque passou, sabe, a todo mundo o tempo inteiro perguntar, tu vai virar mulher? Cara, que escroto, cara. Um cara que já não tá muito certo da cabeça ainda tomar uma pica dessa, né, cara? Caraca, isso me lembrou agora, recentemente, que antes dele morrer, que, lógico, que ele foi flagrado lá no Bahrein, onde ele morava, num lugar desse que ele ficou um tempo morando aí, acho que é no Bahrein. Foi flagrado, cara, de burca, de mulher, coberto, dos pés à cabeça. Descobriu que é ele, aí os paparazzi começaram a tirar foto dele, aí ele falou, não, pelo amor de Deus, não faz isso, por favor. Pô, deve ter sido daí que ele teve a ideia de botar a capa nos filhos também, né, cara? O cara sai vestido de burca de mulher no Bahrein, cara. Caraca, mas como é que nego descobriu que era ele, cara? Esse é o de burca com a luvinha de lotejão. Eu acho que ele seguiu o perfil Sheldon, assexuado. O cara não era gay, nem hétero. Né? Ele... Além do pai ser mega repressor, além dele achar que os irmãos tratavam as mulheres como não deveriam, além dele ter ficado horrorizado com a infidelidade do pai com a mãe, e além da puta ter esfregado os peitos na cara dele quando ele tinha 12 anos, talvez, e isso é só um talvez ele fosse homossexual, não estou julgando isso, por favor, mas como ele era testemunha de Jeová, e isso é reprimido pra caralho, porque testemunha de Jeová não pode ser homossexual, sim, sim. Talvez, e como ele era mega religioso, porque ele foi criado na igreja, com a família e tal, e a família era toda assim, talvez toda essa parada somada ao cara ser testemunho de Jeová e mesmo que fosse homossexual não pudesse aceitar isso e não admitisse isso, talvez isso tenha pirado a cabeça do cara, entendeu? Também ajudaria a pirar o cara. Somando com fatores orgânicos do João Paulo. Do João Paulo. Claro. 1974, os Jackson 5 vieram fazer uma turnê no Brasil. Uma turnê que foi organizada pelo meu pai, o Jorge. Olha aí! Que pois bonito. É, meu pai fez um puta show, cara, com eles e investiu uma grana. Pô, teu pai era promotor de eventos? Meu pai era promotor de eventos. Meu pai, o primeiro show que eles fizeram, assim, internacional, era com o Jackson 5, né? A ideia era fazer, entendeu? Uma puta empresa que ia trazer um monte de show pro Brasil. Ele tava com o projeto de trazer Black Sabbath, trazer o Yes. Porra! Só que aconteceu um detalhe, cara. Durante a turnê do Jackson 5 no Brasil, teve um surto de meningite. Caraca! Então, o governo militar, né, ele não proibia, mas ele não aconselhava aglomerações populares, entendeu? Puta merda! Acabou com a empresa do teu pai. Acabou, cara. Faliu. Caraca! Sério? Era um show foda, assim, um show bizarro. Aqui no Rio foi cheio e tal, mas o show que era pra ser o show mesmo era show de São Paulo. E o show de São Paulo, assim, tipo, era pra ter 50 mil pessoas e tinham 10 mil pessoas. Então, caraca, foi um fracasso, assim. Tinham 10 mil pessoas e a galera ainda botou gente que tava na rua pra dentro, assim, sem pagar ingresso, pra dar uma enchida, sabe? Nossa. Caraca, malandro. Mas, porra, eu tenho essa lembrança, assim, de vários adesivos do Jackson 5 que meu pai me dava e tal. Mas tu brincou com o Michael Jackson? Alguma coisa assim? Cara, tava essa pergunta. Cuidado que você ia falar. Olha. Eu não brinquei com o Michael Jackson, cara, mas eu conheci os caras, entendeu? E realmente eu era, assim, encantado com o Jackson 5. Até hoje eu sou amarradão nas músicas deles. Gosto muito das músicas do Michael, mas as minhas músicas favoritas mesmo são daquela época. Ah, com certeza. E nessa época você acabou ouvindo falar as histórias, né? Teve uma vez que o Jermaine Jackson chamou uma puta pra um hotel que a gente tava aqui no Brasil, entendeu? Uma? A história que tu escutou era porque tu era criança mesmo. É, exatamente. Porque ele deve ter chamado mais 10, né, cara? Mais 10. Que história você escutava quando tinha 4 anos, hein, Nick? É, não, meu Deus do céu. Depois, Davi. Porra. Na verdade, nessa época, gente, 1974 por aí, eles vieram fazer essa turnê por aqui porque a carreira deles como Jackson 5 já tava meio pra baixo. Não tava mais fazendo tanto sucesso, né? Não, mas olha só, o que acontece? Quando foram pra Montal, eles fizeram um mega sucesso, arrasador. Porque eles eram novidade. Aham. Uhum. Assim como todo talento mirim. Sim. Então eles ficaram mega famosos aqui na Inglaterra, só que eles deixaram de ser novidade, a música ficou aquela mesmice, mesmo sendo ótima, dançante, o que seja, ficou meio que repetitiva. Uhum. A Montal e o Barry Gordy meio que começaram a cagar pra eles, que eles tinham outros astros e tinham cinema. O principal é que eles começaram a crescer, né, cara? O Michael já não era mais um moleque, né? Exato. Cara? Não, e além pois disso... Pois é, na verdade, o Barry, ele não deixava que se fizesse um som diferente daquele que já tava fazendo. Eles não viam opinar em nada. Isso, depois que a novidade passou... Os Jackson começou a ficar uma coisa meio velha, meio anos 60 demais. É. Outras coisas fizeram com que eles tivessem esse baque nos Jackson 5. Uma delas foi que depois do casamento do Jermaine com a filha do Barry Gordy, o negócio ficou feio, familiarmente falando, porque a garota era um espião da Motown dentro da casa dos Jackson. É, na verdade eles saíram da Motown, eu acho que com o Michael ainda, e assinaram o contrato com a CBS, né, em 75. Só que os quatro assinaram, mas o Jermaine não assinou. Entendi. Ele ficou na Motown. Isso foi uma foda, né? E ali os Jackson foram pro caralho. Exatamente porque a esposa do cara era uma espiã do empresário Evil dentro do Jackson 5, né, cara? Quando eles resolvem trocar de gravadora porque a Motown já não tava apoiando eles como artistas, o irmão falou, eu vou ficar com a minha esposa e com o meu sogro, sabe? Yeah. É, porque ele, na verdade, se lançou em carreira solo. Ele falou, ó, sai do grupo, que aqui na Motown a gente vai te dar uma carreira solo, você vai ficar brilhando sozinho. Ah, foi um fracasso do cara. Então, eles saíram da Motown e entraram na CBS e se largaram o Jackson 5 e viraram simplesmente The Jacksons. Antes deles saírem da Motown, o Michael Jackson foi lá sozinho conversar com o Barry Gordy. Não contou nem pro pai, nem pros irmãos, que nessa época já tava o maior clima de guerra na casa dos Jackson. Porque ele odiava o pai por ter corneado a mãe, e por ser autoritário, por tudo. E aí o Michael foi lá conversar com o Barry Gordy e falou que eles estavam descontentes com a situação. E o Barry Gordy falou, não, beleza, se vocês saírem, o que eu não acho certo nem justo, eu vou aceitar e não vou, tô te dando a minha palavra, que não vou fazer nada pra prejudicar os Jackson. Certo. Aí o Michael falou, tá, obrigado. Saiu do escritório e ele falou, not! Porque ele fez de tudo pra destruir, pra fuder os Jacksons, cara. O pai do Joseph Jackson era um merdel. Botou o pé pelas mãos várias vezes. Quando ele foi acertar as coisas, ele foi lá na Motown e o cara falou, olha, mais uma coisa, hein. Vocês estão saindo daqui, mas o nome Jackson 5 fica. É. Ah. Porque tá no contrato que é nosso. Que é do e além disso, a gente registrou aqui. Certo. Ele, mas é absurdo, nós já chegamos na Montal com o nome Jackson 5. Ele, olha, o cara deve ter ficado felizão, aproveitou a frase que ele deve ter treinado. Você pode ter chegado na Montal como Jackson 5, mas vai sair só como Jackson. Aí eles tiveram que mudar o nome pra The Jackson, né? Isso, Jackson. Aí feio, né, cara? Já era. No The aí Jackson? Já... The Jackson tem um monte, né, cara? The Jackson. O cara já falou, tem pelo menos uns 4 mil famílias Jackson nos Estados Unidos. A gente pode tentar usar outra família com o Jackson 5. Que escroto, cara. Puta! O cara pensou nisso? Nossa. Que filha da mãe. 78, ele foi chamado pra fazer o musical The Wiz, né? Que era inspirado no Mágico de Oz, fazendo o papel do espantalho. Peraí, fazendo o papel do espantalho. Espantalho. Esse espantalho sensível e imagina que tava o coração. Michael Jackson fazia o papel do espantalho? Fazia. Profético esse filme, então. Ó. Oh. Mas ele adorou fazer essa merda. O filme foi um fracasso foda. Mas foi um grito de independência do Michael Jackson. É. Olha que bonito. Por quê? A família toda foi contra, porque a família tinha um medo foda de perder ele do grupo de Jackson. É claro, porque ele era a base, né? Era a estrela, né? E ele saindo, todo mundo ia se f***. Então, todo mundo foi meio que contra. E o pai dele até falou, olha, tu quer fazer o filme? Vai. Mas você sabe o que eu sempre digo, né? O pai dele sempre tinha um papinho que falava assim, só existem dois tipos de pessoa no mundo. Os vencedores e os perdedores. Certo. E os meus filhos não são perdedores. Aquela porra do loser. Loser, é. Coisa americana. É. E aí o pai falou, olha, quando você for fazer o filme, não se esqueça de uma coisa. Michael Jackson virou e falou assim, já sei, perdedores ou vencedores? Aí ele, não, o mais importante do mundo é a família. Quer dizer que o c*** tava apertadaço. Dele descobriu o mundo, né, cara? É claro. E aí o Michael Jackson foi lá fazer o filme, foi pra Nova York sozinho, morar sozinho com a irmã com a Latoya durante o período das filmagens. Uhum. A Latoya engordou 10 quilos, se encheu de chocolate até não poder mais. Caralho. É verdade. No livro diz que ela ficou tão junkie de chocolate que ela pegava a raspa que sobrava nos pacotes, botava na água, mexia e bebia. Olha que caraca, loucura. Caraca. Que isso. E aí ele adorava se fantasiar de espantalho, ele entrava foda no personagem, ele sempre foi perfeccionista no que ele fez. E a partir do momento que ele tava maquiado, ele virava o espantalho e só saiu do personagem quando tirava a maquiagem. Uhum. E por várias vezes ele ia pra casa maquiado de espantalho porque escondia as espinhas dele. Coitado. Porque, porra, o moleque não queria uma puta com 16, 18, 20 anos. As espinhas estavam saindo por todo lugar, né, cara? Não, ele tinha um trauma foda com as espinhas e com o nariz, cara. Porque o pai dele virava pra ele e falava, cara, que merda de nariz é esse? Esse nariz não é meu, não. Não, o pai esculachava, dizia que ele era horroroso. Que isso? É, teve uma sério? Entrevista. É sério? Mas aí temos que falar de um homem agora. Um homem que viria para mudar a história de Michael Jackson. Quem? Quincy Jones. Ah, sim. Esse é o cara. Mas antes de você falar de Quincy Jones, eu vou falar de outra pessoa. Diga lá. Paulinho da Costa. Você sabe quem foi Paulinho da Costa? Ele era amigo que é de Thomas de Bruce, é isso? Paulinho da Costa foi o único brasileiro percussionista internacional que deu esse novo ritmo aos The Jacksons. Já trabalhava com os The Jacksons, né? E incorporou aí nessa fase do novo Michael Jackson. Então, por pouco que o Michael Jackson não entrou pros Novos Baianos, né, cara? Ele conheceu o Quincy Jones nas filmagens do Mágico de Oz. Porque ele tinha um respeito muito grande pelo Quincy Jones. Olha, ele ligou pro Quincy Jones falando assim, olha, você tem alguém assim que você conhece que pra produzir uma música comigo? Aí o Quincy falou assim, ah, pode ser eu? Aí ele falou, então tá bom, vamos lá. E aí ele começou a trabalhar junto com o Michael nessa época. Então, o Quincy Jones, pra quem não conhece, Shame On You, ele é músico, compositor, trabalhou com gênios do jazz como o Ray Charles. Conheceu o Ray Charles quando era moleque ainda. Duke Ellington. Miles Davis, né? Miles Davis, Dizzy Gillespie. O cara é o crânio. Um gênio do ritmo, né, cara? Cara, e é compositor, produtor musical, empresário, tudo. E aí, maestro. Maestro. Maestro, maestro. E quando ele entrou na vida do Michael Jackson, cara, ele fez tudo que tava dando errado dar certo, né? Porque o cara produziu simplesmente os álbuns mais vendidos do cara, inclusive da história. Pra começar, ele produziu a obra-prima obra-prima do Michael Jackson, que pra mim é o Off the Wall, né? Apesar Off the Wall. Do Thriller ser foda. Que foi o primeiro álbum Michael Jackson, né? E ele tava ali, era ele mesmo, né? Não tinha operação nenhuma. E esse é um disco muito disco ainda, né? É, um disco tem muito aquelas disco. Clássicos, tem aqueles clipes, né, que são clássicos, Don't Stop to Get Enough, né? Eleita a minha música preferida de Michael Jackson, Don't Stop to Get Enough, porque ele começa falando de Star Wars, né? You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. A famosa abertura do Future Show, né? Exatamente. Mas a minha favorita desse disco é Rock With You, cara, que é foda. É, né? Rock With You é foda. É um groove bizarro, cara. Não, é sensacional, cara. A música disco, a gente já falou, né, de que é sobre disco, era muito rica, né, cara? Tem aquele clipe, né, com aqueles lasers, aquela coisa mais do ano, final dos anos 70, assim. E esse disco dele, ele fez com toda a vontade de querer dar certo, só que foi ignorada, ganhou um Grammy só pro Don't Stop to Get Enough. E vendeu pra caralho. Pô, vendeu 20 milhões de cópias, né, cara? A crítica detonou o disco, disse que o disco não era bom. E o Michael falou uma coisa, imagino ele assistindo a entrega do Grammy e não recebeu nada, tá indicado, tu foi indicado a vários prêmios e tal, artista do ano, não ganhou nada. Aí ele falou, olha só, no próximo disco, vocês vão ver. Não, mas nesse momento, foi um momento meio que de virada, assim, de determinação, porque ele falou, pô, um disco bom desses foi ignorado pela crítica, só ganhou um prêmio, no meu próximo disco isso não pode acontecer mais. Exatamente. Ele determinou isso, cara, pra The Secret, foda. Não, exatamente. O cara era foda, cara. Deu uma virada, né? Foi isso? Deu uma virada. O cara era genial, né, cara? Ele era, além dele ser um puta artista, compositor e cantor, ele era um belo dançarino e tal. Um belo dançarino? Não tão belo, mas o cara era foda, cara. O que eu quero dizer é o seguinte, que ele era um artista acima do normal, né? Guga não sabe cantar nenhuma dessas músicas, não? Cara, Rock With You eu sei cantar, pô, mas é foda, né? Tá encabulado esse mesmo? Ah, não. Cara, I wanna fuck with you. All night. Sei que o moleque não fazia, né? Só na música, né? Que ele queria fazer, né? E desse disco tem o She's Out of My Life, que é a música Xuxa dele, que ele chora. É. Né? Nossa. She's out of my life. E essa música, ele sempre quis fazer uma música que ele chorasse no final, que ele chorou mesmo dentro do estúdio, que isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Ele já tinha feito uma música de amor, mas era pro ratinho dele, né? Que era Ben. O essa Ben, né, pro... rato. Um rato, não. Ele chegou a ter 30 ratos. 30 ratos. Até no desenho animado, tinha os ratos dele, chamavam Ray e Charles. Ele tinha 30 ratos brancos no quarto dele, devia ser um cheiro daqueles. Olha. Porra, cara. E aí um dia ele chegou no quarto e os ratos estavam se comendo, no sentido gastronômico. Sentido não, gastronômico. Gastronômico? Estavam canibalismo dos ratos. Cara, que e terror. E aí ele ficou horrorizado e... Aí traumatizou, né? Aí bagunçou de vez a cabeça. Bagunçou. O disco, o álbum mais vendido da história. Porque o Michael Jackson, né, é um cara que veio pra mudar o mundo de uma certa forma, né? E o Thriller foi, acho que, o maior movimento de mudança que ele fez. Sim. Porque ele revolucionou foda o mundo do videoclipe. Sim, sim. Né? É, não só do videoclipe, mas eu acho que a grande influência dele foi ter mudado tudo. Ele inspirou a moda, inspirou a dança, inspirou a música. Ele exatamente, ele virou um ícone, né, cara? E vendeu 110 milhões de cópias do disco, é uma coisa impressionante. É, mas na verdade, o Thriller não começou bem assim, tudo dando certo, não, gente. O Thriller quase foi uma bosta, quase não teve o Thriller, né? O primeiro clipe era o Billie Jean, né? Que era aquele negócio dele andando naquele chão que acendia, e né, cara? Sensacional, porque... Você um dia para pra escutar a letra realmente? Cara, uhum. A letra é foda, é demais, cara. Conta a lenda que realmente existiu uma Billie Jean na vida de Michael dizendo que tinha um filho dele, que era filho dele e não era. Então, que a letra é Billie Jean é só uma garota, não é isso? Não, é Billie Jean não é minha amante, Billie Jean é só uma garota que disse que eu sou o cara. É, mas o criança não é meu filho. Mas a criança não é, meu filho. Pois é. É demais isso, cara. É a música do Zé Maia. Clipe, eles não tinham muita grana pra produzir, né? Então o cara pensou aquele negócio de acender, mas ele só conseguia acender alguns quadrados. Uhum. E aí ele falou, pô, Michael, aqui só consigo acender esses 10 quadrados aqui. Aí o Michael, porra, olhou e falou, beleza. Aí foi e fez aquela coreografia dançando exatamente em cima das paradas que acendiam. Quer dizer, o cara era fora do normal, cara. Eu cada dia me convenço mais que você só se dá bem na vida na cagada. Se você planeja muito, não dá certo. Se você deixa a onda te levar, cara, não, acontece aí, essas coisas. Aí realmente não tem como. Antes do Billie Jean, do clipe, o que existia de videoclipe de música era simplesmente filmagens de uma banda tocando, de você... No máximo, por exemplo, Don't Stop to Get Enough é o Michael Jackson dançando com 1 milhão daquelas imagens dele repetidas, né? É o chroma key. Não tinha uma historinha, né? É, exatamente. Era só apresentação musical. O Billie Jean é considerado como criação, a gênese do videoclipe moderno, né? A gênese da MTV também, né? É, também. Vamos contar uma historinha, né? Vamos fazer alguma coisa, um mini filminho com a música, né? E foi o Billie Jean que lançou isso. Na verdade, o Billie Jean, ele era pra ser outro tipo de clipe. O Michael viu aquilo tudo e falou assim, não, olha só, chegou pro diretor e falou, olha só, eu vou te dar uma ideia. Inclusive, se você assistiu o clipe, depois que eu falar isso, vocês vão ver com outros olhos. Você imagina que eu quero, a partir desse material, dessa música, chegar num ponto da indústria em que tudo que eu toque vire ouro. Vire ouro. Né? Uhum. O clipe é todo assim, onde ele toca... Tem a ver com ele acende. Tem um mendigo na rua, ele joga a moeda, o mendigo fica com a roupa de milionário, então quer dizer... Milionário não, ele vira o capetão do caralho. Capetão, é. O mais interessante é que, na verdade, o Billie Jean foi o segundo single, né? O primeiro single foi aquele com o Paul McCartney, The Girl's Mind, né? Isso. Pra que o Michael foi se meter com o Paul McCartney, meu Deus? Pra que o Paul McCartney foi se meter com o Michael, né? Pois é. Não, a música é boa, The Girl's Mind. A música é boa, o Paul McCartney se fudeu de verde e amarelo, né, cara? Quem apresentou o Ranch Neverland pra o Michael foi o Paul McCartney. Pois é. E ficou acertado o seguinte, olha, a gente vai gravar The Girl Is Mine no meu, né, do Michael, uh-huh. E você vai gravar, Michael, no meu, né, no, do Paul McCartney, naquela 666. Sim. Uh-huh. O clipe daquela música, é eles estão, tem um, é uma maneira, mas é meio perigoso, né, porque eles estão num banheiro e tem uma cena que o McCartney tá fazendo a barba do Michael Jackson, é um negócio meio esquisito. Eu lembrava deles vendendo aquelas poções, né, tipo, de, galera antigamente vendendo remédio de charrete, isso que eu lembrava do clipe. Isso, eu também lembro dessa parte. A famosa garrafada, né? A garrafada. Voltando pro Billie Jean, o Quincy Jones não gostava de Billie Jean e queria tirar do disco. Uh-huh. E parece que eles tiveram várias porradarias, ele e o Michael, por causa de Billie Jean. Na verdade, esse disco, assim, se você analisar, é um disco fenomenal, é um disco que dá pra você escutar da primeira à última música e todas são boas. Tudo é hit. Isso, tudo é hit. Então isso gerou, esse disco tem Thriller, tem Beat It, tem Billie Jean, o Wanna Be Starting Something, que é maravilhosa, quer dizer, é um disco que só acontece isso algumas vezes na história de você produzir um material desse jeito. Eu soube, pelo menos eu lembro de ver um documentário, que o Thriller, a princípio, só tinha duas músicas originais que tem hoje. A primeira versão do Thriller. Inclusive, não tinha Thriller e o álbum, obviamente, não ia se chamar Thriller. Isso veio depois, quando eles fizeram uma mega reformulação no disco e decidiram encaixar essas músicas todas. Na verdade, o Thriller ia se chamar Starlight. A música Thriller era uma música chamada Starlight. E eles fizeram todo o disco. Só que quando foram mostrar lá pros executivos e tal, aquela correria toda, eles acharam o disco uma droga, o disco tava muito ruim. E aí conta uma lenda que o Michael foi pra um um orfanato lá, brincou com umas crianças e voltou todo empolgado e remixou o disco todo de novo, e é esse disco que a gente conhece. Exatamente. Aí, que fez aí, esse sucesso todo. E você vê que a capa não tem nada, assim, você acha que vai Thriller, então vai ser um mega sucesso, zumbis e tal, e a capa do Thriller é ele de paletó, sei lá, de Tony Maneiro, né? Tá de Tony Maneiro. De Tony Maneiro, deitadinho, assim, não tem nada a ver com o tema da maior música. Um tigrinho, né? Sempre, né? E aí a gente tem que falar de Beat It, né, cara? Que, porra, foi um marco foda, porque teve aquela mistura da música dele com o Ed Van Halen, né, cara? Que chamou o público do rock, né, pra aquela parada. E eu me lembro que eu era fanático pelo Van Halen, né? E falei, caralho, né? Beat It é foda, aquele solo de guitarra é muito bizarro. Eu não sei se vocês também... É muito bizarro também aquela luta daquelas gangues, né, cara? Não, aquele clipe é tosco. O Michael Jackson tirando uma de garotinho revoltado é muito constrangedor. Ele adora isso. Não, na verdade, ele aparta a briga, né? Um dos melhores momentos do Piores Clipes, né? Marcos Bion, essa época de ouro. Quando o Marcos Bion constata que não tem caçapa na mesa de sinuca. Não tem caçapa. Mas aí sabe o que eu descobri depois? Que existe um jogo de sinuca que não tem caçapa mesmo. É, pros losers. É quem não consegue de jeito nenhum. Não, mas aí o Marcos Bion fez uma mega análise desse clipe, era muito bom, cara. Jogo que não tem caçapa, não acaba nunca. Não, vamos combinar que botar a bola na caçapa nunca foi a especialidade do Marco. Ele jogava um jogo diferente, ele precisava de um jogo diferente. Pega a vareta que ele jogava. Teve um especial da Motown, né? Que foi 16 de maio de 83, que foi o Motown 25, Yesterday, Today, Forever, né? O que acontece? Pra fechar a Motown, todos os ex-artistas voltaram, né? Pra Motown, pra fazer esse show. O Michael não queria participar, não queria. Aquela coisa, os Jackson 5 de novo, não, os Jackson, não quero participar. A Diana Ross pediu pra ele ir, porque a Diana Ross já tava brigada nessa época, mas voltou todos eles. E ele fez um trato, ele falou assim, olha, eu volto, eu toco com os meus irmãos de novo, só que tem um detalhe, eu quero apresentar uma música, que foi Billie Jean. Esse especial é interessante, que se você assistiu o especial inteiro, eu tenho ele em VHS ainda, tá todo mundo muito sentadinho, aquela coisa de gala, comportado, vem aqueles artistas, Stevie Wonder, né, Diana Ross, todo mundo beleza. Aí entra os Jacksons, essa aí foi a primeira vez que ele apresentou Billie Jean ao mundo. Ele tocou com os irmãos, e aí tem aquela, é clássico, é um dos vídeos mais assistidos do YouTube, você entra no YouTube, já tá lá esse vídeo, e canta com os irmãos, os medley lá dos Jackson 5, e depois ele fala, olha, eu adoro essas músicas antigas, só que prefiro mais a música nova. E aí faz toda aquela coreografia de Billie Jean e dá o Moonwalker. E fez o Moonwalker pela primeira vez. Olha só! Quando ele dá o Moonwalker, a plateia levanta e vira escarcéu. Então você vê que ali já tinha uma genialidade, essa capacidade de estremecer tudo, né? Uhum. Eu só queria fazer um adendo que, na verdade, o Moonwalker ele foi criado por um bailarino americano chamado Bill Bailey nos anos 50, ou nos anos 40, se não me engano. Uhum. Então ele tava prestando uma homenagem àquele cara. Não foi uma invenção do Michael Moonwalk. Mas aprendeu como ninguém. Porra. Que tá aí, cara, eu nunca vi ninguém fazer um Moonwalk tão foda quanto do Michael Jackson. Não tem, nunca, não tem. Jamais, é incrível, cara, é incrível. Isso na época causou uma confusão na indústria, porque no dia seguinte as pessoas falaram assim, meu Deus, o que é isso? Que dança é essa? O cara andou pra trás, que loucura é essa? Gerou um escarcéu na indústria, assim, fenomenal. Isso é uma coisa, um fator, como é que ele fez isso, né? Como é que ele faz isso, como, né? Como é que ele faz isso? Que ele fez e falou, tchau, vou embora. Aí ficou todo mundo, caralho, que porra foi essa? Exatamente. Daí você separa, né? Porque daí nasceu esse novo Michael de Thriller, né? Daí, nossa, ele não é mais aquele cara dos irmãos. Exato. Esse show que o David tá falando aí, cara, realmente é um ponto-chave na carreira dele, assim, como carreira solo. Eu lembro quando ele era pequeno, essa fita do show rolava, assim, entre os vídeos de cassete da casa dos meus pais, meus tios, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o Michael Jackson foi num vídeo desse show, né, cara? Eu me lembro que é engraçado que quando eu vi, cara, eu não acreditei, isso não é preconceito, não, não acreditei que ele fosse homem. Eu falei assim, isso é uma mulher, que cara. Que é isso? Não tô falando pra sacar. E olha que naquela época ele ainda era meio normal, não, cara. Não, fala aí, vai. Não, olha só, porque duas coisas. Homem não dança, né? Ele tinha uns trejeitos diferentes, ele tinha a voz dele, era muito feminina, e o cabelo, aquele cabelo dele era uma coisa totalmente inédita, aquele cabelo com gel. Soul Glow. Não conseguia ver Soul Glow Extreme. Então me lembre, e esse show foi importantíssimo pra ele mesmo, cara. We'll be right back. Só pra registrar, melhor início de música ever. Cara, eu me lembro perfeitamente da primeira vez que eu vi o clipe do Thriller. Fantástico. É um filme, né? Passou todo o filme, né? A história do cinema e tal. E eu era novo. E eu lembro que eu tive vontade de aprender a falar inglês vendo o Thriller, porque eu queria saber o que eles estavam falando. Eu não tinha legenda nem porra nenhuma naquela época. Tinha, exato. E eu, caralho, que foda. Eu queria saber o que eles estão falando. Eu lembro perfeitamente, cara. Que maneiro. Eu já sei. Obrigado, Michael Jackson. É. O clipe foi dirigido pelo John Landis, que é um mega diretor, mas ele tinha dirigido um clássico musical e um clássico do terror, que era o Blues Brothers, os Irmãos Cara de Pau, em 80. Uhum. É, tinha dirigido o Lobisomem Americano em Londres. Exatamente, Londres, que era um clássico terror. Era tudo que Michael Jackson precisava. Exatamente, cara. Né? Por que não? E aí, quer dizer, ele veio e, mais uma vez, o Billy Jean já tinha revolucionado e o Thriller, ele deu aquela, né, o... escrotizou. Coup de Grace, né? Ele matou a pau. Thriller, ele era como cinema, né? Era como exatamente. História mesmo, era um filme mesmo. Billy Jean e o Billy eram clipes legais, mas, porra, era uma coisa... Era revolucionário, mas, porra, o Thriller foi uma coisa de acabar com o mundo, né, cara? Não, e não só pela produção da história e do clipe, da fotografia, como a coreografia, né, cara? Porra, cara. A coreografia, ela é enlouquecedora e... É a maquiagem, né? Tudo, né, cara? E hoje ela voltou com tudo, né? Assim, anos 80 tá com tudo hoje em dia, né? Exato. Então, é o hit dos casamentos, essa porra, né, cara? Porra, fui no casamento do amigo meu outro dia e rolou isso também. A portuguesa, a senhora Jovem Nerd e a do box. Arrebentaram, cara. E o almoço. Fizeram Thriller no casamento, cara. Ficaram ensaiando aqui Nothing Step, Shoulder Step. Você acha que é fácil, cara? Era profissional. Sabe que eu li hoje? A fantasia do Michael Jackson é a mais vendida pro Halloween desse ano, cara. Ah, que sacanagem. Você vê que a coreografia, ela é cinemática. Eles não estão simplesmente dançando, mas ela tá tematizada. São zumbis dançando. Não sei. Na verdade, tem que relembrar também que é uma homenagem ao clássico de Romero, né? Os zumbis ali dançando, claro. Que coisa louca. É essa? De Romero, com certeza, influência total. Eu me lembro que eu vi esse clipe até antes de passar no Fantástico. Meu pai foi um dos caras que primeiro teve aqui o vídeo cassete, né? Porque ele viajava pro exterior e trazia aqueles vídeos, aquele vídeo antigo VHS, né? É. Ele trouxe essa fita, cara. E essa fita, nego, se reunia aqui em casa só pra ver esse clipe do Michael Jackson, né, cara? Eu vi aquilo várias vezes, né, cara? E puxava ali, era coisa da criança, né? Os monstros, as paradas todas, né, cara? Eu nunca consegui entender. O que eu ficava mais angustiado é quando o cara tava se transformando em lobisomem, a mulher, ela só gritava, não corria. Corre, meu! Ficava maluco, cara. Ela olha, fica olhando se transformar até a hora que ele quase vira lobisomem, cara. Pô, rápido aí, cara. Mas é porque você não sacou o que tava acontecendo ali. Ela tava fazendo check de fear e não tava passando. Exatamente. E esse clipe afetou, assim, todas as pessoas de tanta forma que todo mundo tem uma história envolvendo o Thriller. Claro, né? Porque ele tomou conta do mundo inteiro. Todo mundo tem uma certa história. Quem viveu na época, nos anos 80, tem uma certa história com o Thriller, né? E a jaqueta, né? Que foi... Todo mundo queria ter a porra, maldita jaqueta. Porra, eu queria ter a jaqueta, cara. Que roupa de maluco do caralho. Começou, porra, até o Back to the Future, tudo, né, cara? Depois dele ter vendido o CD, ele também lançou um making-off do vídeo, né, do Thriller, que vendeu que nem água. Isso, cara. É isso que eu tinha, A fita, que tinha o making off, que tinha uns clipes antigos dele, do Jackson 5, era muito mostrava maneiro, os ensaios, né, dele e a menininha isso. E o John Landis. Ola, Ola é o nome, eu esqueço. Mostra a máscara que ele fez, é porque isso no YouTube, cara. A máscara de gesso que ele fez na cara pra poder fazer a máscara do lobisomem. Vocês lembram que a cena que eles estão no cinema? Vocês lembram disso? Claro, né? Uh-huh. Aí você vê que a Ola sai do cinema, porque ela fica, pô, isso não é engraçado, tá rindo dessa besteira e tal, né? Não, aí ele fica comendo pipoca e ele vai atrás dela. A pipoca tá cheia e ele dá a pipoca pro cara do lado. Você lembra disso? Aham. Uh-huh. Como é que é, cara? Você sai do cinema, dá a pipoca pro cara do lado, aí quando a gente chama pro cinema e meus amigos, a gente ficava pensando, se saísse do cinema, tinha que dar pra alguém que tava ali a pipoca. O que a gente fazia, cara? Se era etiqueta, o que que era? Tá vendo como o Michael Jackson influenciava a galera, né, cara? Tinha, eu adorava lobisomem, sempre gostei, e quando eu vi, fiquei louco, cara. Eu virei fã de Michael Jackson ali. Qualquer moleque ia se amarrar, o clipe que o cara vira lobisomem zumbi no mesmo clipe, cara. Ele pega a Mulher Maravilhosa ali. O que era maneiro também é que no final do clipe ele era cheio de plot twist, né? Porque tinha um filme e não era filme. Exato. Aí eles vão pra rua e vem os zumbis. Aí, na verdade, os zumbis é uma ilusão, mas no final ele realmente é um zumbi. É. Ou um lobisomem. É, ele vira... Ou não, né? Ele é um lobisomem. É, tem ou ele tá com malária, né, cara? É, o disco já tava rolando por aí, né? Só que quando saiu o clipe, nossa, aí foi uma explosão, assim, até ele conta na biografia que chegava a vender 1 milhão de cópias por semana. A gravadora ficou maluca, caraca, né? Caraca. Vendendo, e aí foi a explosão mesmo, o disco explodiu e que vendeu aí. É o disco mais vendido de todos os tempos, né? Engraçado, eu tava pensando aqui, cara, eu não comprei Thriller, não. Vocês chegaram a comprar, vocês tinham o disco? Tinha, claro. Eu não cheguei a comprar, não. Eu tinha o disco e o cassete pra ouvir no carro do meu pai. Olha só. Tinha duas fitas cassetes, era esse e Bang Bang Italiano. E tinha o Rully Glazers também. Tá merda. Bem, o Nerdcast ficou gigante. Michael Jackson, né, cara? O cara viveu só 50 anos, mas viveu intensamente, né? Exatamente. Não deu pra dizer tudo nesse episódio, mas faremos uma parte B, essa foi a parte A. A parte B vai ao ar na quarta-feira, Zagal. Olha aí, semana que vem tem dois Nerdcast, que bonito. Olha aqui o negócio da cagada, porque quarta-feira é o dia que This Is It estreia nos cinemas mundiais. Dia 28 de outubro, exatamente. Então a segunda parte desse programa estará no ar ao mesmo dia que o filme entra em cartaz. Muito bem. Você pode ir pro cinema, ficar na fila ouvindo o Nerdcast enquanto se prepara pra ver Michael Jackson. Excelente. E aproveitando, nós temos uma ótima promoção pra quem é fã de Michael Jackson e vai ver o filme e ficou até aqui agora e vai ficar até quarta-feira e tudo mais. Exatamente. Sério, pros mega fãs de Michael Jackson que querem ter uma relíquia com vocês, vocês têm a chance agora no Nerdcast. É verdade. Temos 3 ingressos oficiais, com aquele holograma, com tudo. Aí o cara deve estar pensando, que merda. Ingressos do filme. Não, ingressos para o show de Michael Jackson que nunca existirá. Exato. Você vai ganhar um ingresso que hoje não vai te levar a lugar nenhum. Exato. Mas que, se você for fã, vai ficar guardado para a eternidade, porque seria o último show do Michael Jackson. Exato. E se você for um negociante, vai ficar guardado até valer uma fortuna no eBay. Exatamente. Então, ó, presta atenção. 3 ingressos, manda pra gente um vídeo de você fazendo moonwalk. Os 3 melhores moonwalks. Não precisa ser melhor, pode ser criativo, né? Porque às vezes o cara não sabe fazer moonwalk, mas o cara é criativo. Mas o cara que fizer na esteira rolante já perdeu. Não vale. Os 3 moonwalks mais criativos em vídeo vão ganhar cada um um ingresso para a turnê This Is It, que nunca vai acontecer. Exatamente, ó. Manda para nerdcast@jovenerd.com.br o link, sobe pro YouTube lá o vídeo e manda o link pro e-mail, hein? Tem que mandar até quinta-feira, dia 29, ao meio-dia. Isso! Certo? Uma semaninha, hein? Vambora, fãs de Michael Jackson! Ha ha ha ha.